Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas. Chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia, terça-feira, 11 de agosto de 2015, em Brasília, 5 da manhã. Está começando mais um Brasil Caipira. Um bom dia a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Bauru, pela internet radio.câmara.leg.br. Um bom dia a todos meus amigos dos sítios, chácaras, fazendas, meus amigos dos assentamentos. E a todos os brasileiros que estão na labuta ou acordados somente para escutar umas modas boas. Bom dia, uma boa terça-feira a todos. E preciso de vocês para dar uma melhorada no Brasil Caipira. De qualquer lugar que você tiver, você liga 61-3216-1734. Escolhe sua cantiga, oferece para os seus amigos e vai ser atendido no momento que você ligar para cá. Bom, a primeira, como sempre, a primeira cantiga do dia eu vou escolher na intenção de agradar o sexto dia. Daí vocês comandam o resto do programa. Vamos começar com Edivan e Gisele, a carta do Pracinha. Na guerra, naquela forte metralha, na encarniçada batalha muitos homens vão tombando. E é nessa mesma guerra, bem longe da sua terra, Pracinha está lutando, mesmo em terra de inimigo, sem temer qualquer perigo, Pracinha ia avançando. Mas ao cruzar uma trincheira, eis que uma bala certeira atinge o pobre Pracinha, que caído no capim, compreendeu que era seu fim e lembrou de sua mãezinha, com ardor e muita fé, num pedaço de papel. Foi escrevendo essas linhas. Toda carta até agora que eu escrevi pra senhora trouxe somente alegria ao escrever, que beleza. Não pensava que a tristeza magoasse um certo dia. Mas veja só minha sorte, eu vim encontrar com a morte, não tenho mais serventia. Se mãezinha estou deitado por uma bala varado, eu sei que me vou agora, mas com meu amor profundo, não quero ir pra outro mundo sem despedir da senhora. Vai meu último abraço por causa de um balaço, desse mundo eu vou me embora. Posso mais escrever, adeus minha mãe querida, aqui será meu enterro. Perdoai todos os erros, se a magoei na vida. Os meus colegas me chamam, minhas lágrimas derramam, é a minha despedida. Senhora. Em Brasília, 5 horas e 4 minutos. Agora deixa eu abraçar e mandar um bom dia para os meus amigos Rubão, o Dinho e toda a turma da Embrapa Gado que estão tirando leite hora dessa. Bom dia para o Carlinho, para o Zé Eletricista lá no Café Sem Troco. Um bom dia para todos os taxistas, todos os vigilantes, os porteiros, pessoal da limpeza, da segurança, da saúde, que todos que estão no pé do eito que nem nós, bom dia para vocês. 5 e 5 e agora deixa eu prosear um cadinho com meu amigo Newton de Castro lá em Sobradinho. Bom dia, Newton. Bom dia, Luiz Rocha. Hoje eu desbanquei o seu milanista, Severino. Desculpe. Mas hoje nós estamos em primeiro lugar, né, Luiz? Isso! Mas, Luiz, eu quero iniciar agradecendo em primeiro lugar a Deus por mais esse dia lindo e maravilhoso que só ele pode oferecer. Ô, Luiz Rocha, você observou o céu hoje? Hoje eu olhei porque você falou ontem, hoje eu cheguei mais cedo e eu dei uma espiada. Pois é, mas rapaz, que coisa linda, né? Isso. Maravilhoso. Ô, Luiz, hoje nós vamos ouvir César e Paulinho, o menino, vamos. E vamos aqui oferecer para os nossos amigos o senhor Inácio da Leonaí, o Flor de Formosa, a dona Mercedes Babadilha, a professora Silvana, no Café Sem Truco, ao seu Beto Mesquita, ao seu Severino Milanês, ao seu Varguinho Saboia Norte, a Leonildo Siqueira, a dona Maria Eunísia, ao seu Rogério do Assentamento Renascer, também aqui em Sobradinho, ao seu Geraldo e a dona Vani, lá no Paranoá, a Nete e sua irmã Janete no Recanto das Emas, aos nossos voluntários, o Luiz Rocha da ONG Muda Vida. E, Luiz Rocha, nós, esse mês, nós estamos muito preocupados com as queimadas, né? Uhum. Nós estamos aí solicitando ao pessoal que tenham mais cuidado ao jogar a bituca de cigarro no chão, ao aterrar o fogo nos quintais baldios, né? Aquele lixo que está no cantinho, evitar o fogo também. Enfim, se nós pudermos evitar o fogo em Brasília, especialmente Brasília, porque nós sofremos muito com a seca aqui em Brasília, será ótimo, nós temos só a agradecer. Luiz Rocha, um abraço para você, um bom dia. Um abraço também para a Manu, bati um papo recente agora um pouco com ela, e ela está bem animada. Uma pena que você não está tendo café aí, Luiz. Tem não, mas... Pois é, moço. Vocês têm que poder um cafezinho aí, senão com esse fio que está de arrocha é ruim. Tá certo. Um abraço, um bom dia, se Deus quiser. Bom dia. Em Brasília, 5 e 7. Um dia conheci um menino que tinha um sonho no coração. No rosto as marcas da dor, na voz um canto de amor e uma viola na mão. E foi seguindo o seu destino, pra ele era vencer ou vencer. Nem sempre a sorte sorriu, pedágios pra mais de mil era pagar pra viver. E o menino chorou, e o menino sorriu, a mão de Deus amparou, às vezes que ele caiu. E o menino lutou, e o menino venceu, muito obrigado, Senhor, esse menino sou eu. Quando ele diz que vai ser alguém, eu aprendi a lição, seguindo o coração, querendo ir sempre além. E não se chega lá com mentiras, e não se chega lá sem amor. Tem que ralar pra vencer, e às vezes até perder, pra se fazer vencedor. E o menino chorou, sorriu, a mão de Deus amparou, às vezes que ele caiu. E o menino lutou, e o menino vezes ele caiu. Esse menino sou eu, muito obrigado, Senhor. Esse menino sou eu. Em Brasília, 5:10, vamos agora à previsão do tempo, começando pela região centro-oeste. A temperatura mínima na região centro-oeste hoje foi de 10 graus, a máxima pode chegar aos 37 nas horas mais quentes do dia. Na capital federal, o céu fica claro, com poucas nuvens. Pode chover no sudoeste do Mato Grosso. 5:11, e agora deixa eu falar com minha amiga Neuza Coutinho. Bom dia, Neuza. Bom dia, Luiz. Tudo bom com você? Tudo bom, e você e sua família? Tudo bem, e vocês aí? Graças a Deus, tudo bem, Luiz. Tudo na santa paz. Então tá bom. E o que que você quer escutar? É a Aurora do Mundo, né? Uhum. E quero oferecer pro Dilano, Rosalino Capote, Leis Ferreira, pra o pessoal do Café Sem Troco, pro leiteiro, né? Hoje eu esqueci o nome dele. Carlinhos. Ah, é Carlinho Leiteiro, né? Que ele ofereceu pra gente também. E pro João Francisco Borges. E pra Leonildo Siqueira. Pra Laíde. Pra Rosa Caetano. Maranhão. E pra vocês aí da rádio. E todo o pessoal do Brasil Caipira. E todos tenham um bom dia, viu, Luiz? Viu? Bom dia pra você também, com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5:12. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, que sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinhos em forma de flor. Estando sofrendo aqui na cidade a louca saudade de um certo amor, busquei o remédio pra mente saudosa na vida gostosa do interior. Cruzei os cerrados, chapadas e serras, no lado das terras de Minas Gerais. Vi campos floridos e belos cenários, ouvi os canários nos macaubais. Fumaça distante no azul do horizonte, na encosta dos montes, formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Passei uma noite no rancho Amizade, vivi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele turbulho, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia, agora sabia que amar era assim. Por fim entreguei-me ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Pra cidade, fiquei na agonia, até que um dia meu bem encontrei. Beijei a menina com todo carinho, carinho e aquele rostinho acariciei. Cantando seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Porque ela sabe que agora é só minha, é minha rainha e eu sou seu rei. Em Brasília, 5 horas e 15 minutos, acabamos de escutar Aurora do Mundo, que é de Van Gisele, dupla que gravamos ontem no Brasil Caipira, que vai passar dia 23. 5 e 15, agora a previsão do tempo para a região norte. Na região norte, o céu fica nublado com pancadas de chuva no norte e sudoeste do Amazonas. O tempo fica claro com névoa seca em Tocantins. A mínima de 16 graus durante a madrugada e a máxima pode chegar aos 37 graus. 5 e 16 e agora deixa eu falar com minha amiga professora Silvânia lá no Café Centroco. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Caminhada daqui a pouco, não é agora não, né? É nada, meu pé está doendo. Então tá bom. O que você separou aí pra nós escutar? É, não sobrou lugar pra mim. Lourenço Lourival. Lourenço Lourival. Oferece pra quem? Em primeiro lugar, quero oferecer pro Vicente. Pra minha amiguinha Cláudia de Formosa, a Maria Eunísia, o pessoal aqui do café, seu Joaquim Rodrigues, a sua esposa, seu Silvio e Dona Raimundinha, Dona Janezina e Pavão, seu Zé Alexista, a Cida Professora e o Luiz, João Paulo e Tatiane, pro Ricardo. Ricardo, ontem você pediu uma música que eu mais gosto. Foi, no finalzinho quase não deu tempo de falar direito. É a última, né? Foi. Adelaide, Carlinhos, né? Uhum. João Francisco Borges, Marcos Eugênio, pro GG da Bike, Luzinei, Maurílio Cristino, Monte Alto, né? A Teodora, o Tomé de Souza, Francisco Pimentel, Nelson da Viola, Leocádia, né? Leocádia. Gels Caminhoneiro, o Decílio, e enfim, né, para todos do Brasil, para Neuza Coutinho e esposo dela. Um bom dia, uma boa semana a todos. Você também, com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h17. Quantas vezes eu falei pro meu filho que o nosso lar era o meu canto predileto, que ele nunca me deixasse em um asilo, não aceitaria viver longe do meu neto. E cada vez que eu renovava meu pedido, ele dizia para não me preocupar. Passou o tempo, ele não me atendeu, ou fez que esqueceu e veja onde eu vim morar. Eu esperava um descanso merecido, mas meu filho querido achou melhor assim. Eu viesse morar em um asilo, na casa que eu fiz pra ele não sobrou lugar pra mim. Agora vivo solitário num abrigo, vivendo longe do conforto de um lar. Pobre velho, sem carinho e sem amigo, só esperando chegar. Mas uma coisa eu preciso lhe pedir: se vir aqui, não deixa o meu neto saber. Eu tenho medo que com o passar do tempo ele siga seu exemplo e faça o mesmo com você. Eu esperava um descanso merecido, mas meu filho querido achou melhor assim. Eu viesse morar em um asilo, na casa que eu fiz pra ele não sobrou lugar pra mim. Eu esperava um descanso merecido, mas meu filho querido achou melhor assim. Eu viesse morar em um asilo, na casa que eu fiz pra ele não sobrou lugar pra mim. Em Brasília, 5 horas e 21 minutos. Agora vamos dar esticadinha, ver a previsão do tempo para a região Nordeste. No Nordeste, o tempo fica nublado com chuvas isoladas no leste do Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco. A temperatura mínima de 12 graus e a máxima não passa dos 35 graus. E agora vou esticar realmente até Birigui e falar com meu amigo Lourivaldo. Bom dia, Lourivaldo. Bom dia, meu amigo Luiz Rocha. Tudo bom por aí? Tudo bem. Falar com o nosso amigo que falou primeiro aí que não tem dia, não tem céu, creio não. É tudo que Deus fez é bonito. Certo. O Nilton de Castro, bom dia pra dona Nilce também. E o que que o amigo quer escutar? Eu quero. Vamos escutar aí com o Cacique Pajé, Nascimento e Morte. Certo. E vai pra quem? Ah, eu vou esparramar aí, tá, meu garoto? Esparrama. A Divina Terra, José Terra, Valdecir, Alaide, Maringuete, Fulô, Geraldo Silva, Neuza Coutinho, Mercedes Bobadilha, Godói, Davi Rocha, Juarez, Nelson da Viola, o nosso amigo Denis, Marcelo Taxista, Edival e da Laide e todos os amigos que estão ouvindo, tá bom? Tá bom, com Deus, até amanhã. Você também, certo? Com Deus, tchau, tchau. Em Brasília, 5h22. Todo mundo nasce e morre, é a lei da natureza. Quem nasce traz alegria, e quem morre traz tristeza. Eu sempre ouço dizer que a gente nasce chorando. Fosse coisa que eu pudesse, queria morrer cantando. Quem nasce tem que morrer, mesmo que tenha conforto. Há quem nasce vive muito, há também quem nasce morto. Minhoca nasce na terra, e na terra ela se esconde. O vento nasce no espaço, e morre não sei aonde. Às vezes fico pensando no destino de um touro. Ele nasce na invernada e morre no matadouro. Eu nasci pra ser violeiro e gozar a mocidade, mas agora fiquei velho, tô morrendo de saudade. Thank you. tem tempo certo pra morrer também tem hora. Peixe nasce dentro d'água, morre quando sai pra fora. A onda começa aos poucos, nasce onde o mar não dá pé. Vai de encontro aos rochedos e morre em qualquer maré. Lá nas terras da Judéia nasceu e morreu Jesus. Nasceu numa manjedoura, morreu pregado na cruz. Mas ele ressuscitou, deixando amor e paz. Fez tudo pra nos salvar e não morre nunca mais. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. A sintonia do Legislativo. Rádio Câmara. A sintonia da informação. Em Brasília, 5 horas e 28 minutos e agora vamos ver a previsão para a região sul. Na região sul, o tempo fica parcialmente nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas no sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o tempo fica nublado com névoa úmida. A mínima foi de 9 graus na madrugada e a máxima pode chegar aos 32 graus. Falei igual o Severino. Por falar nisso, deixa eu prosear com meu amigo Severino Milanês. Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, no nome de Jesus, eu estou ótimo. Você viu o Nilton, pai, dizendo que agora Severino já era. Eu vi, mas é porque eu quero ligar na hora do comercial. Tá certo, então. E o que você separou pra nós escutar? Eu separei com Pinhão Dourado e Mulato, Tem Viola no Pedaço. Sim, vai pra quem? Ofereço pra Chiquinha, Lourival de Biribi, Maurício Borges, Vaguinho, Emanuel do Vicente Pires, Inácio, Geraldo e Azulí, e Francisco Pimentel, Ocione, Divina Serra, Frô, Edith Xavier, Hélio Corpo, o Hélio Mesquita, Inuílson, Oscar e a esposa Diana, professora Silvana, Maria Helena, Teodora, Negão Antônio, Geraldo Caminhoneiro, Jefferson Caminhoneiro e Geraldo Caminhoneiro, Cláudio de Formosa e a Serra Aguiar. Para todo mundo. Ok, obrigado, até amanhã. Amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 5:30. Aonde tem caçador, tem cachorro bom de caça. No lugar que tem queimada, com certeza tem fumaça. Aonde canta o tizinho, com certeza tem quiçaça. No carreiro da pintada, o madeira ali não passa. Na vila que tem boteco, tem pingos e arruaça. No lugar que tem torneio, tem campeão e tem taça. Aonde tem bom peão, tem animais bons de raça. No lugar que tem violeiro, tem som de viola na praça. Thank you. jardim que tem roseira, sempre tem um beija-flor. A moça que tem beleza, com certeza tem amor. Aonde tem bom aluno, sempre tem bom professor. Só cumpre os 10 mandamentos quem tem fé no Criador. Que tem festejo, rojão estoura no espaço. No rodeio de barretos, eu vivi um bom de laço. O meu povo está contente com os pagodes que faço. Enquanto Deus me der vida, tem viola no pedaço. Em Brasília, 5 horas e 33 minutos. Agora, a previsão do tempo para a região sudeste. O sol aparece entre nuvens. Vai ter névoa seca em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo. Os termômetros bateram os 5 graus durante a madrugada e a máxima não passa dos 33 graus durante o dia. E agora, deixa eu falar um cadinho com minha amiga Marlene. Bom dia, Marlene. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Tudo bom, e você? Tudo bem também, melhor agora. Então tá bom, por que você não veio ontem? Ah, eu tava cansada, trabalhei domingo. Então tá certo. Domingo eu ralei. Tá certo. E o dia dos pais, você trabalhou dobrado, né? Foi. E o que você escolheu aí pra nós escutar? Eu quero com Peão Dourado, Zé Mulato, né? O Querer de um Caboclo. Sim, vai pra quem? Eu vou de Buiaí pros taxistas, motoristas, rodoviários, vigilantes, os meninos do correio e também para os que trabalham no hospital, né? E para o Geraldo Silva, o Severino Milanês, Oscar Neto, o Fulô, a Terezinha Braga, Terezinha Primo, Zezé do Lago Sul, também para Maria José, a Laide e também para Mercedes, Josimar, a Claudinha de Formosa, o Lira, e também para o Juarez de Braslândia, o Maringuete e o Inácio, o Elton Mesquita, e para todos que gostaram da música, um abraço, e também para Maria Helena e o Ceará, lá na Arniqueira. Um beijo para todos e um bom dia para você também, Luiz. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h35. Tenho superioridade e não sou melhor que ninguém, pois a vida na realidade é a melhor escola que tem. Nessa escola estou há tanto tempo e no tempo eu escrevo também. As palavras que deixo escritas são mensagens reais e bonitas. É tudo que o caboclo tem. Escrevo para ofender o amor ou moral de alguém. Minhas letras com muito carinho vão para todos que me querem bem. As poesias que faço rimadas têm tristeza e alegria também. As canções não serão esquecidas, marcam épocas em nossas vidas e um passado que está tão além. Letras que escrevo dizem da alegria de alguém que venceu, da tristeza de quem fracassou e quem tudo na vida perdeu. E herói que voltou vitorioso e gente bravo que também morreu, de peões e carreiros famosos, em seus belos passados gloriosos, na fama alcançaram o apogeu. Se poder só queria ver o povo em eterna união, ver o filho adorando seus pais, muita paz entre todos os irmãos, os países sem seus armamentos e o mundo sem destruição. Que Jesus viesse lá do céu pra julgar com a doçura do mel e salvar toda essa geração. Em Brasília, 5 horas e 38 minutos. Eu aproveito, mando um bom dia para um povo que está longe, um bom dia para o seu Nerson da Viola lá em Bauru, um bom dia para o Plínio, para a Leocádia, para a Suca, para o Miranda, para o Zé da Barca, para o Tião Camargo, bom dia para o seu Rubens lá no Maranhão, para o Burguelo Hermínio lá no Paraná, Vanderlei na Bahia, e um bom dia para a Leonildo Siqueira, que me disse que estava meio perrengue. Se você, quem tiver notícia dela, fala pra nós. 5h38, e agora deixa eu falar com minha amiga Nete. Bom dia, Nete. Bom dia, Luiz. Tudo bom com você? Tudo bem, e você? Tudo bom. Você tem notícia da Leonildes? Não, não tenho. Ela tá fazendo falta na rádio, né? Ela falou sexta-feira pra mim que achava que tava com pneumonia e depois eu não consegui falar com ela mais. Não, não tenho notícia. Tá bom, depois nós descobrimos. O que, é que você quer ouvir? É, Reviver o Passado, com Lady Laura. Vai pra quem? Eu vou oferecer pro Marquelis, pro Carlinho, é aquele menino que tira o leite, né? Uhum. Pro Carlinho, pro Geraldo Silva, Maria Helena e o Ceará Niqueira, pro meu esposo Lindomar, pro André Luiz em Samambaia, Inácio, ao seu Aguiar, Rosalino Capote, Mercedes, Tiogo, Dilano, Rosa Caetano e Maranhão, Leonildo Siqueira, se ela estiver doente, que Deus dê saúde para ela. João Borges, Severino Milanês, ao seu Aguiar, Rejane no Plano, Juarez em Braslândia, Godói, Manu, Bibiano, para você e para todos que gostarem. Tá bom, obrigado, bom dia, até amanhã. Bom dia, Luiz, até amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 5h40. Encontrar. Em Brasília, 5 horas e 42 minutos. Você que trabalha à noite, que volta das 6 horas, vai para casa. Daqui a pouco, um bom descanso para você. E para você que às 6 horas começa mais um dia de labuta, começa a arrumar suas coisas aí, senão você atrasa. 5h42. E agora deixa eu falar um cadinho com minha amiga Cláudia, lá de Formosa. Bom dia, Cláudia. Bom dia, compadre. Tudo bom? Bom, e você? Tô bem. Menina, mas tá difícil demais de ligar aí, Luiz. Uai, eu pensei que você tava viajando. Não, eu tô aqui ralando, mas eu tô na escuta. Então tá bom. E o que que você quer escutar agorinha? Olha, eu pedi a música aí com a Manu, Julinho e Jarnel, boneca de milho. Sim. E vou agradecer à professora Silvana, que ela sempre manda música pra mim, ela não me deixa de lado. Ela fala, minha amiguinha Cláudia. Isso. Aí eu agradeço ela e Maria Nilza também, ela não esquece de mim. E o Inácio também, ele não esquece, ele sempre que liga, ele manda música pra mim. E vou mandar música pra... a Marlene, que participou aí, para todos os pessoal que já participou hoje, e para você, compadre. E vai também para a Laíde, Leonice Siqueira, Terezinha Primo, Terezinha Braga. E amanhã eu falo mais, se eu conseguir, né, Luiz? Porque tá difícil da gente participar. Tá bom, tomara que consiga. Um bom dia para você, bom até amanhã. E até amanhã, obrigada. Em Brasília, 5h43. A boneca de espiga de milho dizia pra mim: você vai pra roça, eu cuido da casa e do nosso filho. Eu senti a saudade, não a queria só de mentirinha, queria com ela casar de verdade. Fui procurar minha linda menina, fiquei encantado com tanta beleza, me recebeu com muita alegria. E foi depressa buscar minha surpresa. Saiu do quarto toda sorridente, trazendo nos braços o seu lindo filho. Eu vi que o outro era o pai de verdade, e eu fui o pai da boneca de milho. Em Brasília, 5 horas e 46 minutos. E agora eu vou falar com minha amiga Rosa Caetano. Bom dia, Rosa. Bom dia, Luiz. Uai, tá saudada você, vai. Uai, eu também, mas eu tô aqui ligadinha te ouvindo todos os dias. É porque tá muito difícil, viu, Luiz? Viu, então o que que você escolheu pra matar a saudade, então? Que você Olha, quer? Eu quero ouvir com Rodrigo Matos e Praiano, Voo do Condor. Sim. Aí eu ofereço, olha, eu quero falar, eu ouvi você falando que tá preocupado com a Leo, com a Leonildes, né? ela está recuperando, viu? Ela não está muito bem, não, mas ela vai melhorar com fé em Deus, né? Certo. E também vai para o meu amiguinho Geraldo Silva. Quero dizer para você, Geraldo Silva, que pega nas mãos de Deus, que ele está passando um pedaço muito difícil, né? A filha dele faleceu, né? Então, quero que ele... Deus vai dar força para ele, ele vai recuperar com fé em Deus, né? Uhum. É muito difícil, mas, como se diz, Deus dá força, né? Certo. Também para a Diva, para a Marlene, para minha amiguinha Cláudia de Formosa, né? Para Tioco, para Leonilde, melhores para você, Leonilde. E também para Leninha, a Samambaia, né? Para o Maranhão. Enfim, isso para todo mundo, para você, para Manu, para todo mundo, viu? Viu. Obrigado, bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Em Brasília, 5h48. Em que eu te conheci, o céu abriu as portas, eu entrei. Um novo sentimento conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem, eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou-me a fonte e eu bebi. Soprou-me as asas e eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei, voei alto como só voa um condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Descobri, mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi. É a força da palavra de um rei. É a neve que ampara meu esqui. É o livro onde amar eu aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei, voei alto como só voa um condor. Vendo estrelas no prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Eu voei entre os astros de mãos dadas com você. Se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Em Brasília, 5 horas e 51 minutos. Ontem eu lembrei que o Oscar falou assim: nunca vi tanta cantiga boa num programa só. E é com ele que eu vou falar agora, com meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, seu Luiz. Tudo bom com você? Bom, e ele continua bom de novo hoje, hein, rapaz? Fantástico, e ele quando tu viu a boneca de mim? Uai, olha só. E você escolheu o quê e quer falar o quê? Eu escolhi uma dupla muito pouco tocada no programa. Essa dupla chama Campanha e Cuiabano. Certo. Essa dupla cantou durante 30 anos, dos anos 50, 60 e 70. Fez muito sucesso, mas foi se esquecendo, rapaz. E hoje pouca gente lembra de Campanha e Cuiabano. Só os mais antigos, assim como eu, Tomé de Souza, o seu Joaquim lá no Café Sem Toque, enfim, os mais antigão, o Capote, é capaz que lembra dessa, o Lourivaldo lá em Birigui, o povo de Bauru. E eles fizeram história gravando, assim, grandes clássicos, como o que eu pedi hoje, Rolinha Cabocla, do Raul Torres e João Pacífico. Normalmente eu pedia com o Tião Carreiro, que eu gosto demais, mas essa gravação deles aqui, Campanha Cuiabano, em 1962, Luiz, portanto foi antes do Tião Carreiro e Pardinho gravar, que foi em 85. Não ficou parecida com o Raul Torres de Florença, que gravou originalmente, e nem com o Tião Carreira. Eles fizeram uma roupagem diferente que eu achei muito bonita. Quero oferecer a todos que estão na escuta. E a Laíde acabou de me ligar de Lusiânia, mas antes a Rosa Caetano também já falou, e foi agora a última, né? Infelizmente, ontem à noite faleceu a filha do nosso grande amigo Geraldo Silva. Ele não está muito bem, passou a noite meio que em claro, está transtornado, o que é normal, né? Perder uma filha tão jovem, tinha 40 e poucos anos. E não temos maiores detalhes, a Laíde não sabe dizer, mas parece-me que o sepultamento será mesmo em Brasília. Ela estava em Barretos fazendo tratamento para o câncer, né? Mas infelizmente Deus a chamou ontem à noite. E eu quero aqui apresentar os meus pêsames para esse amigão meu, para amigo nosso, Geraldo Silva, tenha força, ela já está com Deus essas horas. Isso faz parte da vida, infelizmente, né, Luiz? E complementando então, um abraço pro Valdo, pro Zé Cristino, Maurílio Borges, o Carlinhos Tirador de Leite, Nilton de Castro, seu Joaquim lá do Café. Muito obrigado ontem pela música do Crioulo Seresteiro, homenagem à minha Iturama querida. Um abraço pro Edivaldo Arial. O Edivaldo tá querendo o endereço da loja, Luiz, do Brasil Caipira, precisa dar um pulo lá. Eu não lembrei ontem, foi eu sei lá, mas não lembro. Como é que é lá? Depois eu passo. Depois você passa? Passo. Tá. Abraço pra Cláudia de Formosa, professora Silvana, o Inácio, o Lira, Severino Milanês, a Nete, o Vardim, o Edson da Feira, Rosa Caetano, bom dia. Bom dia pra você, Luiz, pra Manu e pro Bibiano. E você também, até mais tarde. Até mais. Em Brasília, 5h54. Que tarde eu volto da roça e descarrego os cargueiros. Eu sorto a tropa no pasto, prendo o baião no potreiro. Boto milho pras galinhas, boto milho no mangueiro. Aparto todo o meu gado, depois de todo o trabalho, eu volto pra descansar. É na soleira da porta que eu sento pra cachimbar. Ali eu vou me entretendo, vendo as rolinhas voltar, pois moram todas comigo nas árvores do meu quintal. Esse bando de rolinha, só uma não quer ficar. É uma rolinha arisca que muito me faz penar. Esta rolinha que eu digo é a derradeira passar, deixando o ninho já feito pra outro ninho ir pousar. Essa rolinha cabocla que passa pro meu caminho, quem sabe que neste rancho vive um caboclo sozinho. dia quiseres, eu te darei meus carinhos. Um é pouco e dois é bom pra viver dentro de um ninho. Se tu, rolinha marvada, soubesse a vida cruel, eu vivo só neste rancho, sem carinho de mulher. Rolinha em forma de gente que passa pro meu sertão, hás de cair no meu laço, que eu fiz no meu coração. ZYC 488, 96,9 MHz, Rádio Câmara FM, a sintonia do cidadão. Rádio Câmara, a sintonia dos vários talentos. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Brasília, 6 horas. Alô, Mato Grosso, alô, Cuiabá. Bom dia para vocês todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Cuiabá 89.5. Aos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Bauru 93.9. Para os que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília 96.9. Bom dia para vocês, tudinho. E bom dia para você que tem que sair de casa às 6 horas. Já passou da hora. E agora vou dar uma proseada com meu amigo Hélio lá no Guará. Bom dia, Hélio. Bom dia, meu amigo Luiz, tudo bem? Bom, e você? Graças a Deus, tudo na graça de Deus. Você liga uma vez por mês ou é porque não consegue? Meu irmão, o que, que é isso, hein? Tô ligando todos os dias, rapaz. Com o link eu só consegui participar duas vezes. E depois que você voltou, já tô com o dedo calejado. Mas já que consegui hoje, meu amigo, o que, que você quer escutar? Que maravilha, pois é. Eu quero ouvir o Gavião e a Andorinha com o Tião Carreiro. Pra quem você recomenda? E, pois é, eu vou espalhar pra um monte de gente. Mas antes, eu quero mandar os meus sentimentos ao nosso amigo Geraldo, né? Sim. Tá passando aí por um momento delicado. Que Deus possa dar conforto a ele e toda a sua família. E se a gente souber o horário e for em Brasília, vamos fazer uma forcinha para dar um pulinho lá no cemitério, né? Certo. Eu acredito que até o final do programa a gente fica sabendo. Isso, para dar uma força para ele e para a família. E eu quero parabenizar o nosso amigo aí, o Oscar Neto, né? Essa enciclopédia da música sertaneja. Ele só pede coisa boa. Certo. Que maravilha. E eu quero também parabenizar o nosso amigo aí que pediu a música do Cacique Pajé. Moço, que música bonita, hein, Luiz? É o Lorival lá de Birigui. Caramba, parabéns, Lorivaldo. Pô, a música é linda, viu? Muito bom. Vamos oferecer pro Oscar Neto, lógico, ao Tomé de Souza, as duas Terezinhas, ao Lorivaldo, ao Fulô, nossa amiga Tioco, né? A Mercedes, o Juarez lá em Brasândia. Ao Tipinho, não pode esquecer daqui o sujeitinho. Ao nosso amigo Maringuete, a professora Silvana, a Zezé, a Laíde, o Rogério. Todas as pessoas já participaram hoje. O nosso amigo Carlos Luiz, está sempre ligadinho no seu programa, o taxista lá no Cruzeiro, ao seu pai, o seu estrangeiro também está ligado no programa, viu? Viu. A todos que gostarem, muito, muito obrigado e até uma outra oportunidade que eu consiga participar. Tá bom, muito obrigado, com Deus, até amanhã. Um abraço, Luiz, até mais. Em Brasília, 6 e 2. Lá no bairro aonde eu moro, a coisa vai ficar feia. Ali mora um andorinha tem dente e sobrancelha. Também tem um gavião que há muito tempo rodeia. Na volta da meia-noite é que o targavião passeia. É um gavião luxento, anda de sapato e meia. Também adivinha a chuva sem que o ar diferencia. Não assenta em galho seco, não deixa rasgo na areia. Eu tô vendo qualquer hora gavião dormir na cadeia. Tem quem mande e traz no pé da correia. Quem governa é um urutu que mora embaixo da teia. Andorinha facilita, o gavião não bobeia. No meio da passarada, por sinar os dois proseia. Na festa dos passarinhos, os dois estavam de pareia. Gavião tava contente de gravatinha vermelha. Andorinha bem vestida, brinco de ouro na orelha. Urutu chegou na festa, gavião perdeu a ceia. Saiu quebrado, rasgando asa na areia. Mancando da perna esquerda, igual um porco na peia. Andorinha tá quietinha, nem avoa e nem proseia. Urutu quando dá bote, pula certo e não farceia. Em Brasília, 6 horas e 6 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia, um abraço a todos os comerciantes, em especial aos donos de padaria e de mercearia, de mini mercado no entorno, na região aí, no interior, que é normal a hora dessa já ter suspendido a porta, já tá negociando. Bom negócio aí para vocês. 6 e 6, e agora eu vou falar com minha amiga Teodora. Bom dia, Teodora. Bom dia, Luiz Rocha, tudo bom? Tudo bom, e você? Gostei ontem, tô bem, gostei ontem do programa. Certo. Casal novo lá, né? É. Muito legal, promissor, né, João? É isso. Né, Luiz? É, muito bom, tem que dar oportunidade pra esse povo. Então, pois é, então também por isso também vou pedir uma música aí da Alan e Souza Reis, Coisas do Meu Sertão. Certo. Eles tocaram lá uns dias atrás, né? Pra quem você manda? Eu ofereço pra Oscar Neto, né? O doutor em músicas caipiras, né? Uhum. É, pro seu João no assentamento, pro Paulo Florencio, que tá viajando, mas tá escutando, pro Maringuete, pro seu Lorival. Onde é que é, Lorival? Em Birigui. Birigui? Birigui, lá em São Paulo. Birigui, São Paulo, tá. Um abraço pro seu Raimundo, pra dona Francisca no Paranoá, para a Laídes, para a Leonides, a Mercedes, para a Neuza, a Malene, o Leis Ferreira, para o Gerson, o Gilmar, para as Terezinhas, para você e sua família, e a Manu, que falou com muito carinho agora comigo, e para todos que estão na escuta, tá? Tá bom, obrigado. Fiquem com Deus. Você também. Amém. Tchau. Em Brasília, 6 e 7. Thank you. recordo com saudade do lugar que eu fui criado, num recanto de beleza no interior do meu estado. Meu pai cuidava da roça e criava um pouco de gado. Tinha 8 boi carreiro, um cavalo bom arriado. O nosso carro de boi andava sempre lotado. O que plantava colhia a cada 90 dias. Ele matava um capaz. Nossa casa de varanda ficava junto à colina. No quintal tinha laranja, mexerica e tangerina. Cana caiana rajada tinha da grossa e da fina. Um pé de caju vermelho, fruta rica em vitamina. Abacate, jenipapo, um pé de manga sabina. Cidra, mamão e goiaba, um pé de jabuticaba ficava perto da mina. Minha mãe, muito disposta, levantava bem cedinho. Coava um café gostoso e já fritava uns bolinhos. Pro quintal ela saía recolhendo ovo nos ninhos. Em volta daquela casa trabalhava o dia inteirinho. Ela debulhava o milho e passava no moinho. O fubá ela guardava, as quireras ela jogava pras galinhas de pintinho. Lá em casa era uma festa quando tinha mutirão, pra limpar o rego d'água e roçar o mangueirão. O serviço era pesado, de enxada foice enxadão. À noite tinha catira, chegava a tremer o chão. Aquilo é que era vida, oh meu Deus, que tempo bom. No mundo enquanto eu viver, eu nunca vou me esquecer das coisas do meu sertão. Em Brasília, 6 horas e 11 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia, um abraço pro meu irmão Valdeci, pro meu irmão Davi, pro meu amigo professor Jovino e o professor Medeiros. Deve estar na caminhada hora dessa. E agora deixa eu falar com meu amigo Inácio lá de Unaí. Bom dia, Inácio. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom. E você? Bom, eu não tô muito bom com a morte da filha do Sr. Geraldo Silva. Eu sei que é isso aí, que eu já passei por duas. Eu sei a dor que ele tá sentindo, mas Deus vai dar conforto para ele, né? Certo. E a Leonida também, Deus ajuda que ela sara logo, né? Volta logo no dia a dia nosso, né? Uhum. É, então tá bom. Então nós vamos ouvir com Nenete Dorinha, 20 anos. Certo. Então vai pro Sr. Geraldo do Paranoá, esposa Vani, Nilton de Castro, Pulô de Formosa, Terezinha Braga, Oscar Neto e família, papai de Bento, e Edivaldo Areal, Wellington Mesquita, Geraldo Silva, saúde para ele. Conforto, Joaquim do Café Centro, Clorival de França, Josimar da QNG, Vardim da JBS, seu filho Jean, e Maurílio, o homem do Sedem, do Médio Souza, Severino Milanese, e o Valdeci Rocha, e o Davi Rocha e Raquel. Saúde pro Valdeci. Francisco Lira e Claudinha de Formosa, Leir Ferreira, Joemir Ribeiro, Maria Eunice, Maria Pinheiro, Marlene do Setoró, Maria Helena da Arniqueira, Nete do Recanto da Zé, Mercedes, a Mulher Maravilha, Santina e Terezinha, primo, e a família Serra. Um abraço para todos. Um abraço para você também, com Deus, até amanhã. Ah, amém, amém. Em Brasília, 6:13. Trago um sentimento triste, sentimento que fere o meu peito com profunda dor. Velhas ilusões que me traz o tempo, uma história negra e um maldito amor. A mulher que eu quis me deixou por outro. Eu segui seus passos e matei os dois. Eu não fui culpado porque estava louco, louco de ciúmes, louco de amor. As leis da minha terra ditaram a sentença, me deram sem clemência 20 anos de prisão. E aqui por entre as grades são longos dias meus, vendo o céu azulado onde se encontra Deus. Em Brasília, 6:15, e eu quero aproveitar agora e mandar um bom dia para os meus amigos em Planaltina de Goiás, para o Tom, para a Neuza, para a Yolanda e para o Índio, lá da Panificadora Brasil. Trabalharam comigo muito tempo, foi lá que eu comecei a influir e fazer programa de rádio e televisão, e depois ficaram ricos, mas continuam meus amigos. Bom dia para vocês, aí qualquer hora eu passo por aí para nós prosear. Agora são 6:16, vamos falar de um assunto muito importante para o Brasil inteiro, sobre a Quinta Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas é a maior manifestação pelos direitos das mulheres do mundo e é coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e por 11 outras entidades parceiras. Este ano, o lema da mobilização das mulheres é Margarida segue em marcha por desenvolvimento sustentável, com democracia, justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Sobre esse assunto, eu converso agora com Maria da Costa Mazé, coordenadora da Marcha das Margaridas da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Mazé, bom dia! Bom dia! Prazer falar com você outra vez. Oh, prazer é todo nosso. Mas é, vamos começar o seguinte. Primeiro, por que esta mobilização acontece sempre em 12 de agosto? E outra coisa, eu gostaria que você falasse da importância dessa mobilização, uma vez que quem não está sabendo já fica logo pensando, ah, essas mulheres estão fazendo engarrafamento e coisa e tal. Então, fala da importância desse movimento das Margaridas. Então, bom dia a você, Luiz, e todos os espectadores que estão ouvindo nesse momento a rádio. Para a gente, esse momento é muito importante. A Marcha das Margaridas é importante para o movimento sindical, para as trabalhadoras, ou seja, para o movimento como um todo, mas também é um marco histórico no movimento sindical, né, que vem marcado pela luta de uma trabalhadora rural que foi, ao longo desses anos, morreu na luta né, pelas mulheres, pelo movimento sindical, pela luta. Então, hoje e amanhã estaremos aqui em Brasília, no Mané Garrincha, esses dois dias reunidos com 100 mil mulheres, né, e amanhã a gente tem a nossa marcha. E para a gente, o momento mais importante, o objetivo da marcha é a gente lutar por democracia, né, por igualdade, por direito à saúde, por direito à educação, por direito a ter creche para os nossos filhos e tantos outros pontos que são importantes que a gente está lutando nesse momento. Então a gente convida as pessoas que estão ouvindo, né, para se juntar e não achar que esse momento é o momento, como você mesmo disse, que a gente vai engarrafar, mas que a gente está lutando e reivindicando os direitos das trabalhadoras e também dos trabalhadores rurais, das mulheres da água, da floresta, enfim, é isso que a gente está lutando por direito a essa democracia. E desde a última mobilização de vocês, no caso, ano passado, quais os avanços que vocês obtiveram? Então, a gente não foi exatamente no ano passado, a marcha é a cada 3 anos que a gente realiza. Ah, tá. Então, na última marcha passada, a gente teve vários avanços, como a questão do plano da agroecologia, a questão do Pronaf Mulher, unidade móvel e tantos outros que a gente vem, porque a pauta da Marcha das Margaridas não é, então, para o governo responder exatamente somente na marcha. A gente vem negociando ao longo do ano, no período do grito, no próprio Festival da Juventude, enfim, a gente é uma pauta que a gente vem continuamente dialogando com o governo. E amanhã vocês terão uma sessão solene aqui no Congresso Nacional. Qual a importância para vocês? Então, a gente tem um momento também importante, dentre tantos momentos importantes durante esses 2 dias, um outro vai ser esse momento no Congresso, onde a gente também vai estar mostrando qual que é a pauta para aquele Congresso das mulheres rurais, da água e da floresta, dizer o que realmente a necessidade, a demanda das mulheres trabalhadoras rurais. Então, aproveito agora para reforçar duas informações. Primeiro, sim, que quando as pessoas estiverem vendo esse movimento de vocês, saber o porquê, e aproveito e convida todas as mulheres e as pessoas que quiserem engrossar as filas desse movimento. Então, companheiras e companheiras, ao momento que vocês verem as margaridas aqui nas ruas de Brasília, vocês não tenham dúvida que a gente está na luta por democracia, por direito, e eu convido as companheiras e os companheiros que possam juntar-se a nós e engrossar essa fileira para lutar, e a gente vai continuar lutando até que todas sejamos livres. Mas muito obrigado, boa sorte para vocês, tomara que consiga tudo que esteja na pauta, em outra oportunidade nós voltamos a falar. Pronto, estou à disposição. Qualquer hora pode ligar que a gente conversa de novo. Praça a todos os ouvintes. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Em Brasília, 6:21. E eu aproveito aqui para mandar um abraço para todos os taxistas que eu sei que estão na sintonia. Agradeço a vocês tudinho, que ajuda a espalhar. Eu sei que cada vez que entra um passageiro, você fala, escuta esse programa quando você estiver em Brasília. Muito obrigado. 6:21. E agora deixa eu falar com o campeão do leite, meu amigo Carlinho Leiteiro. Bom dia. Bom dia, Luiz. Garrado? Garrado. As vacas deu nó no seu hoje? Hoje de novo, Luiz. Rapaz, tem que gastar com ração e deixar no cercado, né? Vai ter que deixar preso. E o que que o amigo separou pra nós escutar? Eu escolhi com Zé Fortuna e Pitangueira, Esteio de Aroeira. Recomenda pra quem? Eu vou mandar aí pro Lorival de Birigui, pra Tioco, Terezinha Primo, Terezinha Braga, pra você, pra Manu, pro um amigo seu e meu também lá de Planaltino, o Manuel. Certo. Que é o do Barra Brasília, né, o Nequinha. Nequinha. Isso, e pro cunhado dele, que é o meu patrão, o Maciel. Ele conhece você também. E pra todo mundo que estiver ouvindo. Tá bom, muito obrigado. Um bom trabalho, um bom dia. Bom dia, Luiz. Em Brasília, 6:22. Esteio de Aroeira. fora corroídos pelos santos. O vendaval do tempo até hoje tu resistes. Quem hoje vê teu vulto no sertão abandonado não sabe que encerras uma história longa e triste. Meu pai que te plantou na terra dura lá da marca, tu foste a comieira de teu rancho pequenino. Só o vento frio da noite e o cantar dos curiãos ficaram acompanhando a solidão de teu destino. Daqui tomou sem vida. Só tu me esperou, esteio velho de Aroeira. Para me conhecer, eu vi a minha despedida. Verdes esperanças ficaram sepultadas no teu tronco do passado. Ainda tu conservas o sinal de uma lembrança, marcadas no teu tronco pelo corte do machado. Nós que nascemos juntos, teu velho de Aroeira, será quem vai primeiro ser tombado pela sorte? Se és tu lá na floresta derrubado pelo tempo, ou eu por este mundo derrubado pela morte. Noventa e 6,9 Rádio Câmara, uma rádio, várias sintonias. Rádio Câmara, a sintonia dos vários talentos. Em Brasília, 6:30. Eu sei que já saiu de casa para mais um dia de labuta, que São Cristóvão guie para você e que você chegue com segurança. E agora, deixa eu falar um cadinho com meu amigo Marco Elias. Bom dia, Marco Elias. Bom dia, Luiz. Tudo bom com você? Tudo bom, graças a Deus. Tá em casa? Eu tô no meio do caminho, eu tô na casa da sogra, tô indo pra casa agora, eu tô no estaleiro esses dias. Certo. Como é que foi o procedimento lá? Correu tudo bom? Tudo beleza, graças a Deus, tranquilo. Só segunda-feira estamos de volta no batente. Mas por enquanto você tá meio pirata. Não, eu nem põe curativo, não. O trem é transparente, você fica meio cego mesmo. Tá, tá bom. E o que é que você separou pra nós escutar? Velho Coxo de Aroeira, com Luiz Mulato e Mosaico. Recomendo a quem? Manda aí pro Oscar Neto, pro Isaías Rochas, Valtervan Pereira, pro Zé Serra, pro seu João Francisco Borges, pro Marco Eugênio, pro Vicente, pra todos os amigos aí do Brasil Caipira, pra Mercedes, pra Tioco, pra todos. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Escolhe, arruma o estaleiro pra segunda, que Luiz Mulato e Mosaico tá gravando comigo segunda. Rapaz, eu vou ter que dar uma... Ao menos arrancar uma unha, né? É uma, fazer a revisão da cirurgia, tá bom? É verdade. Melhoras pra você, Luiz. Até amanhã. Até amanhã, um abraço. Outro, em Brasília, 6h32. Parar o carro, eu só queria apenas conferir se pelo tempo já foi destruído ou conseguiu ainda resistir. Aquele coxo velho abandonado junto ao cerrado que eu ali deixei. Beira da estrada onde perdi a conta de quantos anos ali não passei. Meu velho coxo de madeira nobre, eu sinto inveja de te ver perfeito, mesmo encoberto um pouco pela terra. Nem mesmo ela encontrou um jeito de pelos anos consumir teu cerne. Ali deitado não quis sucumbir. Já os meus passos são dificultados, preciso apoio para não cair. A riqueza agora nunca pode comprar minhas horas que eu já perdi. Minha juventude se foi e não volta, também os momentos que eu já vivi. Parece agora até levar teu peso me acompanhando enquanto eu existi, dificultando esses meus passos lentos pelos caminhos que eu ainda segui. Meu velho coxo feito de aroeira, eu sinto inveja de te ver perfeito. O passar dos anos desgastou meu corpo e voltar no tempo já não tem mais jeito. O passar dos anos desgastou o meu corpo e voltar no tempo já não tem mais jeito. Em Brasília, 6h35. Acabamos de escutar Luiz Mulato e Mosaico. Vou falar nisso, segunda-feira que vem gravar o Brasil Caipira. Luiz Mulato e Mosaico, de Goiás. Do Rio Grande do Sul, nós estamos recebendo Lelo e Darcy. E de São Paulo, nós estamos recebendo Raul Viola e Gil do Vale. 6h35, e agora deixa eu prosear com minha amiga Maria Eunísia. Bom dia, Maria. Bom dia, professor. Tudo bom com você? Lutando como sempre? Lutando como sempre, mesmo. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E a fé que eu tenho nele, que é muito forte, que me vai me fortalecer. E vamos agradecer a Deus mais esse dia, né, que ele está nos permitindo. E falar para o Geraldo Silva que tudo que Deus faz é bem feito e ele faz na hora certa. A nós, como os filhos dele, temos que ter muita força, ter um coração muito cheio de amor e ter coragem, porque Deus sabe o que faz e nós estamos aqui para aceitar. É de coração. Uhum. Deus vai fortalecer ele, vai fortalecer a família dele. Que Deus está com ele neste momento mais do que nunca. E que eu também já estou passando de novo o sofrimento que passei com meu pai agora há pouco. Estou passando já com minha mãe, que ela está muito ruimzinha. Certo. Força para você também. Tá luta, tá bom, Luiz? Tá bom. E também vai um bom dia para a Claudinha, para a Silvana, sabe? E para todos que estão ouvindo o programa, todos que já participaram, que Deus abençoe a todos nesse dia, tá bom, Luiz Rocha? Um abração para você, para sua esposa e para sua família, tá bom? Tá bom, obrigado, fica com Deus. Você também. Em Brasília, 6h37. De balanço, vi meu pai se balançando. Eu sabia direitinho o que ele estava pensando. De uma sala escondido, seu rosto fiquei olhando. Comparei uma bandeira e o tempo vai arriando. Bandeira feita de lida no velho mastro da vida, solitária tremulando. Cadeira ia, e pra trás depois voltava, nos braços frios de madeira, os seus braços descansava. Ali o filme do tempo a minha mente passava, senti uma gota de pranto que no meu rosto rolava. Percebi naquela hora que o mocinho de outrora na cadeira cochilava. Deitando o tempo que o próprio tempo bordou, cada ponto de tristeza o seu rosto registrou. É um marco de saudade que no coração ficou, de um soldado veterano que na luta aposentou. Todas minhas faculdades não me ensinaram a metade do que meu pai me ensinou. Em Brasília, 6 horas e 40 minutos, acabamos de ouvir Cadeira de Balanço com Marcos Violeiro e Cleiton Torres, cantiga indicação da Maria Eunice, das melhores que eu acho. E a próxima cantiga nós vamos saber agora, depois que eu prosear com minha amiga Jandira Rosa. Bom dia, Jandira. Bom dia, tudo bom? Tudo, e Maria, tá boa? Tá bem, graças a Deus. E você já tá apressada como sempre? Eu sou um pouquinho, né? Tá, que cantiga você escolheu hoje? Silveira, Silveirinha, Nosso Matrimônio. Recomenda pra quem? Pra minha irmã Chiquinha. Sim. Leonildo Siqueira, Luiz Rocha e Francisca, Neuza e José Serra, Divina Serra e Tiago, Jéssica, as duas Terezinha Braga. Oh. E a prima? É, Geraldo Silva, né? Estou passando um momento difícil, coitado. Mas ele vai superar, graças assim, nas mãos de Deus. E para todos. Tá bom. Fica com Deus, pra até mim. Amanhã. Tchau. Tchau. Em Brasília, 6h42. Órgão da matriz, eu vivi minha vida, meu dia mais feliz. Levando aos céus minha prece, eu te agradeço, meu Deus, por ter me dado os carinhos da mulher dos sonhos meus. Em Brasília, 6 horas e 45 minutos. Se você tem compromisso às 7 horas, está na hora de se aprumar aí para modo de você não atrasar. Se você tiver um prazinho, pode continuar, dá tempo de atender mais uns 3 ou 20 e depois você fica em sintonia porque vai começar o jornal com a palavra. E agora deixa eu dar uma esticadinha até Planaltina de Goiás, falar com minha amiga Conceição. Bom dia, Conceição! Bom dia, Luiz. Já tá aqui, sim. Faz tempo, hein, que nós não prozeia, né? É, você tá difícil. Mas deu certo agora. E você, tá tudo bom com você? Tá, graças a Deus, tudo bem. Tô deitada ainda. Tá bom, e o que é que você quer escutar? Eu tô friozinho aqui. Eu quero ouvir Caçula Marinheiro, Martírio de Dor. Sim, vai pra quem? Eu quero oferecer pro Tomás de Sousa Tonaltina, a Santina, a Leozina, o Gerson Caminhoneiro de Padre Bernardo, Valdeci Rocha, Davi Rocha, e pra todos os ouvintes que gostaram da música. Tá bom, vocês são. Obrigado, com Deus, até amanhã. Bom dia. Tchau. Em Brasília, 6h46. Você é a culpada do meu sofrimento. Dia e noite é um tormento o meu viver. Maldito momento que acreditei nos seus beijos. Para depois me deixar ao léu na vida sofrer. Eu não consigo me libertar do seu ingrato amor. Seguindo meu caminho, colhendo espinhos com minha alma ferida, eu sei que um dia você há de encontrar com alguém que também faça sofrer assim na vida. Eu não consigo me libertar do seu ingrato amor. Em Brasília, 6 horas e 50 minutos. Você está em sintonia da Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá e Rádio Câmara Bauru. E para os mais modernos, essa modernagem aí, rádio.câmara.leg.br. Daqui a pouco começa o jornal com a palavra, mas antes deixa eu prosear com o meu amigo Rogério do Assentamento Renascer. Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Graças a Deus, cara. As queimadas minguaram ou qual? Rapaz, mexe e vira tem uma, viu, Caba? Mexe e vira aparece uma aqui, viu? Mas o povo precisa ter mais cuidado, que a sua parte você tá fazendo, né? Com certeza, tem que fazer, né? Se a gente não, se alguém não se preocupar, né, Caba, complica, né? Certo. E o que o amigo quer ouvir? Vamos ouvir aí o Planta Escondida aí, né, Caba, com o Mocote Moraci? Bora, pra quem você manda? Vou oferecer pro meu amigo de Nópolis, do Paranoá, pro Newton de Castro. Eu não tenho ouvido ele ligar esse dia, não. Ontem ele foi o primeiro e hoje foi o primeiro também. Ah, foi porque eu dormi muito ontem, então, hein? Hoje ele foi o primeiro, ontem foi o mais pra frente um tiquinho. Vou oferecer pra Marionese aí, que parece que ela tá passando uns problemas aí, né, cara? Certo. Deus dê toda a força pra ela aí, tá? Tá bom. Pra galera toda aí, pro Oscar Neto, pro pessoal aqui do assentamento, o seu irmão aqui, meu vizinho, tá ouvindo aí a rádio também. Ele mexe e ele liga, mas eu acho que ele anda com preguiça de ligar esse cara. Tá certo. Tá bom. A galera toda aí, ô Luiz, e vamos só lembrar o povo aí, vamos ter mais cuidado com as queimadas aí, né, com o cerrado, porque é complicado demais. Tá bom, então. Bom dia pra todo mundo, cara, fica com Deus. Você também. Em Brasília, 6h52. Sentindo, é chegada a hora, você vai partir. Tentarei ser forte na batalha contra o meu desamor. É melhor assim que prender alguém que não me tem amor. Não tenha piedade, pode ir embora, a vida é assim. Você não tem culpa de não me amar, de não gostar de mim. Esta é a lei, sempre quando a gente entrega o coração, termina sozinho, chorando a mágoa da desilusão. Aqui nesta casa, de hoje em diante, tudo vai ser triste. Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe. Cada objeto que eu for tocar vai lembrar você. Chorar escondido para ninguém ver. Brasília, 6 horas e 55 minutos. Desta feita, me dou satisfeito. Agradeço a todos que estão em sintonia. E continue, porque já já vem o Jornal com a Palavra. Obrigado a todos que me ajudaram a fazer o Brasil Caipira de hoje. Obrigado a Manu, ao Bibiano. Fiquem com Deus, uma boa terça-feira e até amanhã. Mas me despeço deixando mais uma moda para você sentar, para amanhã a gente recomeçar tudo outra vez. Até logo, e a gente se despede escutando Zé Mulato e Cassiano, Recanto Sagrado. Cantinho do meu peito tem um coração que chora por causa de uma paixão que essa dor não melhora. É uma dorzinha fina que atormenta e apavora. É amor demais, me deixa em paz, eu suspiro toda hora. Se é que a paixão tem cura, não espero por agora, pois ainda é muito forte e a cada dia piora. É duro ser desprezado por alguém que a gente adora. Bate no meu peito, coração suspeito, que parará qualquer hora. Caboclo que tem fibra não suplica e nem implora. A saudade joga duro, mas seu coração escora. Se ainda tem esperança, essa dor ele ignora. Vou vencer um dia essa nostalgia, juro por Nossa Senhora. Nesse recanto sagrado onde estou vivendo agora, o cantar dos passarinhos minha alma revigora. E a violinha companheira nessa cura colabora. Nasce a todo dia nova melodia, quando vem rompendo a aurora. Chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido.